De parente também, que após a elaboração do projeto da Floresta de Gó, existe a possibilidade de desativação do antigo Parque Francisco Sá Carneiro, hoje denominado Parque da Formiga, tanto que existe uma petição pública quanto a essa desativação. Gostaria de saber, de facto, de saber se o município pretende destruir este parque, que é o único da cidade, com sombra. Constato ainda que o Parque Infantil Oliveira Mano existe uma arrepiante e acentuada degradação do piso, onde uma criança facilmente pode fazer uma fratura ou lesão traumática. Para quando a reparação do referido piso?